peregrino. Só uma noite moro aqui, só uma noite moro aqui. Oh, não me impeça, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. Lá ninguém chora, não há angústias, não há pecado, não existe a morte. Sou um estrangeiro, sou peregrino. Só uma noite, só uma noite. Desejo é ir morar na cidade do meu Deus. Eu desejo, sim, desejo ir morar. Lá ninguém chora.